Bom dia, frequência livre, Índia, November Alpha. O Xané 6250, solo 113, libere direita via Fox, chame solo 121, decimal 9, bom dia. Via Fox, solo 219, bom dia. Até o Oscar Blue, visão, Coronado. A visão, Coronado. Chame Torre 10895, bom posto. Chamar 10895. Torre Alfa, passando até o Oscar Blue. Hotel Oscar Zulu, bom dia. Intenção é pouso, capitano 7? Sim, pouso 17, senhor. Gente, reporte então, cruzando a final 10028, não há tráfego a reportar. Hotel Oscar Zulu. Passará cruzando, Zulu. Está no meio ajuste, Juliette Alfa Montespera, da 10185558, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xanar 6250, livrão, canal. Xanar 6250, bom dia, livridade de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, gritando 5, Xanar 6250. Antes 558 after Boeing 737. Only been 806 passing Juliet. Approved taxi via Juliet to position gate 11. Antes 558. De 1, 2, 6, 4 horas e 35, até a Ribeirão Preto. Azul 4427, confirmando após Boeing da WebJet passar sua direita, autorizado táxi via Indy Alpha, ponte para Dono 0, Torre 118, Small 95, Ligami 16. Gente, após a passagem do tráfego da Web, a nossa direita, está livre de táxi via Alpha, Índia, ponte para Sala Torre 118, Small 95. 16 azul 4427. Hotel Oscar Zulu já avistado, reporte girando base para pouso 17. Hotel Oscar Zulu. Girando base para 17 Zulu. Torre Salvador, Webjet 58, nono, ponto de espera no zero. Webjet 58, 11, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 129. Alien decola, 190 Web 589. Tá girando base para a final da 17, Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, autorizado girar base e pouso, pista 17, o vento 110 graus, 119. Cliente Zulu. Azul 4427, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, azul 4427. Lete aproximação, chame 2185, com pouso. Controle, bom, chegou no 0 no 4, 2 no 0, para 1 no 5, 0, aproximação mais. 0 no 4, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 060, estou tímido no 0 no 6, vejo. Mari para 060, no 0 no 6, vou no 0 no 4. Salvador, bom dia, Papatango, Papa Vitor Bravo. Confirmando Papatango Vitor Bravo. Papatango, Papa Vitor Bravo. Papa Vitor Bravo, a intenção é pouso no 0 ou no 7? Bom, no 0, tá no ILS. Gente, continue a aproximação, informarei pistão no 0 livre. Papa Vitor Bravo. Manda aproximação agora da autorização para pouso. Webjet 5819, decolado 220, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, obrigado. Bom dia, Web 5819, decola, mantém 2000, cruza 2000 pés. 5819, ação de identificação. Suba para o nível 380, perfil da EL, vigilante. 380, perfil da EL. Pode voar da EL da presente, 5819? Autorizado. Da EL, gente. Já aprovado, está 3600, prepara da EL. Gente, 3602. Gol 1397, right cop. Ready for cop, go 1397. Sim, Salvador com Golance Level 3, 6-0, your route flight plan is Breedy, up 016, after follow your flight plan route, take off runway 10, after cross right turn, and depart with Dael, then Leda, then Breedy, intercept runway up 016, and follow your flight plan route. 5104, call code and control departure frequency 119.8. Clear to the follow, flight level 360, take off runway 10, turn left, dial departure, and then Leda, after bridge, upper to the 16, 5104, 119.8, departure control, 1013.97. Okay, after takeoff, right turn, okay? Right turn, okay. So 1397. Gate 03 coming to push and start up. Zero dois para cópia. Prossiga, senhor. Pronto, cópia. Porto Seguro 300 aprovado. Decolando aerovia Alta 350, decolada 10, curva direita, intercepta da Euleida, após Leida voa Bidev, alta CEP 2 da Aerovice, é conforme. 5105 transponder, controle 199, decimal 8. 5070 e chame o solo em 119, decimal 8, bom voo. Responde 5070, controle 198, azul 4427. 7100 para o posicionar. Reportaremos a nossa posição número 7. Solo voo 1986, posição 2 para o posicionamento. Autorizado, SEMPEX. Vitorina Juliette, Kairovski, mil pés. Autorizado, Cairo, mil pés. Decolando ao 17, direita no corredor Axé. 0160, transponder, controle 1198. Azul 4427, contato radar, sua para nível 360, perfil da EL. Para 360, no perfil da EL, azul 4427. Alvo Vitor Juliette, voa em rotatório, informe visual Coróleo. Com uniforme, continue a aproximação, aguardando o eixo no 735 livre. Tá. Vitor Índia Juliette, livre acionamento, chame táxi. Cliente, táxi autorizado, reporte na papá, correção na ótica para ingresso. Quiosque com uniforme, pouso autorizado, pista 17, vento 110 graus, 139. Capture taxi Juliette in Alpha to the road point, one way, Monzio. On the road point, call tower, frequency 118.95, Canadian 016. How many people on board? We have a total of 164, including crew members. 164 people on board the aircraft, sir, and that was Juliet Alpha holding short point on runway 10 from American 92. Okay, roger, have a space. Bye. Papa Tango, Papa Vitor Bravo, pode prosseguir. É, Kilo para 3. Kilo para 3, Papa Tango, Papa Tango. Zulu, Kairovski, mil pés. Autorizado, Cairo, mil pés, decolando 97 direito no Axé 01. Achando o transponder 0112 e o controle opera 199, decimal 8. Sim, a torre agora, para acionamento e decolagem, 1016 no ajuste, qual POB? Uno 0 no 4, desça para 2000 pés, altímetro no 0, 1 no meio, informa o localizador. 2000 com no 0 no meio, informa o localizador, gol no 0 no 4. Ground hole 1397 waiting for pushback and start off, please, number 3. Number 2 on the sector to push Yes, I have the traffic, the same company behind of you. Just a minute. Okay, waiting for 1397. 5891, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. 3325, obrigado. Índia Juliette, decolado 27, controle 199, decimal 8, bom voo. 1198, grato, até a volta, Julie. O senhor ativa o exercício do Loca, 3896. Complete a aproximação, chame torre, 10895, compouso. 295, obrigado. Paulista Juliette. Na prova da tela, visual completo. Papatango Alfa, Vitor Juliette, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. Preparar 3 milhas, deixa no céu, Alfa, Vitor Juliette. Andando subir para 2500. Cliente, DCT Cairu, aguardando autorização para a sessão para 2500, Juli. Salvador, bom dia. Santo 3896, estamos dando ILS em alguma milha para o Índia Serra. Santo 3896, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso por São Zero. Gente, aguardando a pista livre, está 3896. Juliette, Índia Zulu, decola de imediato. 895. Negar, 1096, gol no 93. Após a América, após a passagem. Casamento, ponto de espera 2914, gol na 1397, after the text the press company, upload the startup and push gate 03, come text. After the aircraft clear to startup in Quebec, I will call for taxi goal 397. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Vindo pouso, pista 1-0, até 3-8-9-6. Patango Juliette, Índia Zulu, decolar 229, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, bom dia, voo 9-2-1-2, informação mais. Controle Salvador, Juliette, Índia Zulu. 192, acione identificação dessa via, chegada Mari para o nível 050, Kenegal no 016. Via Mari, 050, 1016, obrigado. Controle Salvador, Juliette, Índia Zulu. Juliette, Índia Zulu, prossiga visual, corredor Axé, mil pés, Juliette, Índia Zulu. Mil pés no Axé, Juliette, Índia Zulu. Índia Zulu, acione código 0105. 0105, foi orientado 0192, positivo, modificando para 0105. Zero. Good line up and maintain. Line up and maintain, level 1-0 American, on Asia. Alpha 3, Juliette, Índia Zulu, 1-0, autorizado, pouso, pista no 7. Alfa 3896, solo 21, continua 31, direita solo 121, direita solo 3896. Azul 4427, chame centro Recife em 1-2-5-1, alterno 1-3-3-2-5. Centro Recife 251, alternando 13625 azul 4437. Boa. Boa. Bom dia, após início do América, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Após início, alinhar e manter, gol no 9. Autorizado, pouso, pistola no 7, metro 1110 graus, 129, o alto 310. Pouso, derivado, para o alto 310. Juliette, controle? Consiga. Confirme já na proa de Cairu, retende a Juliette? Apenas realizando um pequeno desvio devido à formação, senhor. Entra. Torre, bom dia, ao gol 1-0-1-4, esperando o sinal do X-ray, baixado e travado, uma milha de sistema. 1-0-1-4, ciente, continua a aproximação, informar em pista livre, companhia alinhando para o decolagem. Alinhando pista livre, gol 1-0-1-4. American 980, Airborne X-3-3, call departure control 109, decimal 8. 19-8, thank you very much, American 980, over. 1983, vento 120 graus, 129, autorizado a decolar, pista no zero. 20 com 12, tive decolagem com 1983. Posição de 2 horas, 3 e meia. 1 hora, o Juliette em Zulu. Hello. 1G departure American 980 passing 2500 for level 350 Puka departure. American 980 radar contact climb to first level 350 Puka departure. Obrigado, climbing 350 American 980. Controle autoriza Juliette de Zulu livrar frequência para coordenação com o tráfego. Espera só. 145, Galeão, 4 hours, 20 minutes. Taxi approved, with number 1, the India, now from to the road point, tower 118, decimal 95, QNH 1016. India 118, decimal 95, 1016, 1397. Posso estar da companhia, prossegue até o 612, via Juliette, 3896. Mantém 2500 pés, o tipo um Papa Alfa 32. Gente, repito, 4000, gol no 260. Controle de Salvador, gol no 983, decola, cruza 2000 na Dial. Roda Tower, good morning, 1397, hold point, runway 10. Go 1397, good morning, clear line up and maintain, runway 10. Line up and wait, go 1397, runway 10. 2000 pés autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, o gol no 260. Feito para 2000 pés, gol no 260, para lá estabilizado na final do X-ray para 1-0. Abutango Lima, Kilo X-ray, controle. O trip 5486, ponto cópia, para Lençóis. Cliente, vamos para a cópia. 4, obrigado, Matheus. Se de Vera Cruz, o tipo um Bravo November 2 Alpha, o Lima Kilo X-Ray. É, confirma, transponder? 5112. Cliente, autorizado para Lençóis pelo 200, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída em Momo. Transponder 51, 12 e controle 19-8. Confere, estou confirmando perfil após Momo, alvo, após direto. Bom dia, Azul 4235, acione a identificação de sua via chegada a Bonfi para 4.000 pés, QNH 10, 16. Via Bonfi, 10, 16. 192, 12, desça via para 2.000 pés, QNH 10, 16. Via para 2.000 pés, 10, 16, 92, 12. No 397, go 1397, airborne at 38, call the bus control 119, decimal 8. Okay, 198, go 1397, thank you, good day. Van 045, Leos. Ilhéus aprovado, 040, Golf 77 e a rota decolando da 17, curva direita no perfil da Coral, acionando o transponder 0276 e o controle 1198. Confere com o POB. 01, chame a torre 118.95 para acionamento de decolagem, 1016 no ajuste, bom voo. Salvador, acionei 140, autorização de tráfego Recife. Recife 350 já aprovado, pronto, cópia. Copia. Autorizado Recife 350, rota Peruísque 58, decolada 10, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5102 transponder, controle 199, decimal 8. Recife 350, Peruísque 58, decola pistola 0, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, 5102 e o controle 198, o Xenem 1140. Estou corrigindo transponder, é o 5107, o 6140. 5107, transponder, o Xenem 1140. Portão 5, chame o controlando para o posto acionar. Chama lá. Salvador, bom dia, Golo 260, passando em dia Serra, baixado, travado, visual. 260, bom dia, vento 1, 10 graus, 12 nós, autorizado, pouso, pista no 0. Ele pouso no 0, Golo 260. O Victor e Juliette, tá na escuta do solo, ok? Controle 1198. Pai, uniforme Lima, Charlie, novembro, controle de Salvador. Uniforme 02, confirmando a close 41, controle 19.8. 19-83-602. Juliette, desço para altitude de tráfego em Cairu, esteja atento à aeronave à sua esquerda, também prosseguindo para Cairu, tipo Charlie 402 a 2 milhas, 9 horas, 2 milhas, o Vitor Índio Juliette, autorizado frequência livre. Bom dia, Salvador, tá 3602? Nuno 33, decimal 25.